É, você está ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. E nesta manhã de domingo nós estamos recebendo aqui ele que é musicista, ele que é excelente concertista, ele que é solista de violão, ele que faz parte também do conjunto Cochichando Alto, o senhor Gilberto Patrizzi, o nosso querido Gil, que vai falar, além de música, também das suas atividades profissionais, pois ele é um dos excelentes óticos de nossa cidade, diretor da nossa ótica, que está aniversariando. E nesta manhã de domingo, nós recebemos aqui para a satisfação nossa o senhor Gil Patrício. Gil, Gil, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rubens. Bom dia. Como que está o Cochichando Alto? Uma boa, tá em evidência, né? Fazendo vários recitais, vários recitais em nossa cidade e região, com um repertório maravilhoso, uma sonoridade invejável. Justo. Vocês estão de parabéns. Para lembrar os nossos ouvintes, o Cochichando Alto, o Gil faz parte, quem mais mesmo? O Renan na flauta, né? E o Ricardo Cury no pandeiro. E o repertório com músicas popes brasileiras, as mais lindas pérolas lindas que nós conhecemos. Polcas, marchinhas. É, nós já tivemos aqui um recital com vocês e no mês de novembro, agora vindouro, nós voltaremos para mais 12 músicas com esse conjunto que merece realmente ser salientado e divulgado. Mas Gil, vamos falar da sua atividade profissional. Você nasceu aonde? São Carlos. Em São Carlos? São Carlos mesmo. Quantos anos você tem, Gil? Estou com 63. Seus pais? Ernesto Patrizzi e Nadir Patrizzi. São vivos? Não, já são falecidos. Saudosos pais. Sim, saudosos papais. Isso. Ô Gil, você adentrou o ramo ótico por quê? Você gostava disto ou foi guindado por alguém para ser ótico? Sim, meu pai, né? Seu pai? Naquela época ele já via que o ramo de ótico ia ser muito promissor, né? Como até hoje. E você exerce essa profissão aqui em São Carlos, em nossa... Pois você já militou na Ótica Lupo, uma das melhores. Isso. Do estado de São Paulo, em Araraquara. Quase dois anos. Eu lembro bastante quando você estava lá, pois a dona Marinha Lupas... Saudosa, já faleceu. Ela sempre falava muito bem das suas atividades profissionais. Gil, você aqui em nossa cidade é ótico, além de excelente músico, evidentemente, você é diretor da Visótica. Visótica. Quantos anos tem a Visótica em nossa cidade? A Visótica fez 12 anos, né? 12 anos? 12 anos. Que beleza. Sempre no mesmo endereço hoje? Mesmo endereço. O endereço é? Rogerino de Arruda, 2020. Não diga. É em nosso mercado municipal. Isso, no prédio. Na parte externa do nosso mercado municipal, que você ali recebe os seus convidados para ouvir músicas e também para exercer a sua atividade profissional como ótico, diretor da Visótica. E a Visótica vai indo muito bem. Vai bem, graças a Deus, está indo bem. Quantos anos de ótico você, senhor Gil, poderia salientar para os nossos ouvintes? É, justamente agora 50 anos, né? 50 anos de ótico? De ótica. Então você conhece a profissão até no escuro. Conheço. Você mexe com óculos? A ótica atual também. Sim, evidentemente, com todas as técnicas atuais. Sim, sim. Viu? Então você mexe com os óculos com luva de boxe? Também. Também? Coloco parafuso com luva de boxe. Não diga, no escuro ainda. No escuro. Esse é o Gil Patrizzi. Ele que é uma pessoa sumamente espirituosa e muito querida em nossos meios profissionais e também meios musicais. Ô Gil, você tem assim uma curiosidade qualquer durante esses 50 anos de ótico? Uma qualquer. Bom, eu iniciei justamente em outubro de 56, né? Nossa, então tá fazendo esse mês? Esse mês. Os parabéns a você. E fiquei um ano ali no Paulelo, né? O tempo do Paulelo, e depois fui para Casa dos Óculos, que era só dois. Sim, sim. Era só o Paulelo e a Casa dos Óculos. Aí fiquei na Casa dos Óculos por uns 15 anos, 15, 16 anos. E o fato assim pitoresco que aconteceu em sua carreira de ótico? Ou não aconteceu? Não, acontece muito ainda, até hoje ainda acontece, né? Às vezes pelo menos um? Às vezes a pessoa chega na ótica, ela vai ver uma armação. Sim. Tem gente que às vezes fala, tô enxergando bem. Tem outros que chegam e falam assim, não mudou nada, não tô vendo nada. Quer dizer, só quando coloca a lente que a pessoa vê. Se... Ah, sim, ela coloca a então a armação sem a lente? E é. Melhora ou piora? É, a pessoa vai escolher a armação agora não tem lente. Agora que eu entendi, evidentemente, a armação ela é neutra, posteriormente as lentes são colocadas. Isso. E a pessoa já coloca a armação e diz, olha, nossa, melhorou. Tô chegando, outro já tô diz, chegando piorou. Tudo. Mas como, se não tem a lente ainda? Tem uns que falam, não mudou nada, né? Eu falei, não, vou colocar a lente. Esse é o Gil da Visote, Deus. Ô Gil, que satisfação imensa em recebê-lo. Se você quiser falar mais alguma coisinha, fique à vontade. Conclame seus adeptos, tanto na música como na Visótica, para que prestigiem você mais 50 anos, tá bom? Então, Rubens, estou aí completando meus 50 anos de Ótica, né? Agora estou me dedicando mais ao grupo de choro lá, né? E quem está ficando? Você passou o trono para quem, sua Visótica? Agora tem meu sobrinho, né? Ah, seu sobrinho? Meu sobrinho que está... Ele também fez o curso de ótica, né? Pois não. Em Ribeirão Preto e... As referências dele são as melhores possíveis aqui em nossa cidade e região. Isso, estamos sempre juntos, né? Ah, junto. Sim, você evidentemente é o diretor que gosta das coisas certas, você que quer o máximo para os seus clientes e busca na Visótica. Isso, é só chegar lá e falar com o Tiagão que ele... Tudo atendendo bem. A todo mundo, né? Gil, sabe que satisfação imensa em recebê-lo aqui neste dia? Você que está comemorando 50 anos de ótico em nossa cidade, diretor da nossa Visótica. Isso não é comercial não, viu? Assim, é apenas o que você merece, pois você é uma excelente pessoa, você é um excelente musicista e também um profissional espetacular no ramo de ótica. Obrigado, Rubens, você que me deu essa oportunidade, mais uma vez, né? Obrigado por tudo. Se você quiser agradecer o nosso amigo Dario, Dona Maria Alice Bittencourt... Ah, o Dario, eu conversei com ele antes de falar com você. Ah, é? Ah, me deu umas dicas aí. O Dario é uma simpatia. Dario, a Dona Maria Alice Bittencourt, o senhor Dario de Barros Carvalho, diretores da nossa Lafique Imóveis, que... Primeiro falei com o Dario. Nos dá o apoio a esta firma para que nós possamos levar... Isso é a parte cultural, o apoio que eles estão dando. E nós agradecemos a você, Gil. Eu que agradeço a você, a Rádio USP, a todos os companheiros. Pois não, vamos nós com a música, então. Nós temos agora, atendendo ele, senhor José Antônio dos Santos, que reside aqui em nossa cidade, a Sapoti Ângela Maria, como diria o saudoso presidente Getúlio Vargas, cantando Waldir Rocha, esta tatuada maravilhosa, Lábios de Mel, arranjo Waldir Calmon. Carlos Galhardo não poderia faltar. E ele vai cantar, em belíssima roupagem, do Torres Men, recordando tudo isto para o senhor José Antônio dos Santos, que reside aqui em nossa cidade, ainda para ele e para os nossos ouvintes, do Nilton Teixeira, o arranjo do Radamés com seus músicos, Orlando Silva, cantor das multidões em... Mal me quero. Mais tarde não ter desengano e chorar de saudade. Quem foi na vida que teve um amor e esse amor sem razão lhe deixou, que até hoje não guarde no peito abelha tira da flor. Eu sou pobre, pobre, pobre, mas é meu seu amor. A nostalgia das noites invernais no coração, e o pensamento voa em louca fantasia, fugindo à realidade em busca da ilusão. E eu sinto de repente em minha boca fria a doce sensação de um beijo sensual, e o eco de teu nome em minha alma vazia parece a melodia de um hino angelical. E deixo-me embalar nesta canção dolente que fala de esperança e sorrindo me diz: não chores o passado e vive do presente, porque ainda te quero, porque sempre te quis, e tudo se transforma repentinamente como um raio de luz batendo a escuridão. Minha alma que era triste canta alegremente o sol do meio-dia. Me abraça o coração. Repentinamente, como um raio de luz batendo a escuridão. Minha alma que era triste canta alegremente o sol do meio-dia, me abraça o flor mulher, iludiu meu coração, mas meu amor é uma flor ainda em botão. O seu olhar olhar diz que ela me quer bem. O seu amor é só meu de mais ninguém. Se meu bem ainda me quer, e ele então me respondeu que não. Chorei, mas depois eu me lembrei que a flor também é uma mulher que nunca teve o som, as vozes, os cantores, as composições, os arranjadores, as gravações autênticas e originais, tudo isto em um jardim, um coreto, a música e a saudade, que tem de tudo para que você possa realmente reativar a sua memória com músicas da era de ouro do rádio. Mas vamos nós com música nesta manhã. Nós vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, ele que é o nosso gentil ouvinte, senhor José Miguel Santino, que nos envia uma carta muito simpática, elogiando todos os nossos ouvintes, elogiando também as músicas aqui enfocadas, elogiando a nossa equipe e elogiando um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pelas palavras elogiosas, o senhor José Miguel Santino recebe nesta oportunidade os nossos agradecimentos e ele gostaria de reativar a sua memória, pois ele tem 92 anos e fica sempre a nos ouvir aos domingos. Para ele, senhor José Miguel Santino, esse sucesso carnavalesco em arranjo do Radamés, com Jorge Goulart, que infelizmente não canta mais, do Nassara Balzaciana. Alberto Calçada, talentoso. Alberto Calçada aqui com sua sanfona. Alberto Calçada com seu conjunto. Alberto Calçada, puxa o fole e executa. Do Oswaldo, saudade de minha terra. Tudo isto para ele, senhor José Miguel Santino, que tem 90 anos e está em nossa sintonia. Ainda, do Haroldo Lobo, a dama do encantado Araci de Almeida, canta O Passarinho do Relógio. Não quero não, não sou garoto pra viver mais de ilusão. 7 dias na semana eu preciso ver minha Balzaciana. Não quero broto, não quero, não quero não, não sou garoto pra viver mais de ilusão. 7 dias na semana eu preciso ver minha Balzaciana. O francês sabe escolher, por isso ele não quer qualquer mulher. Papai Balzac já dizia, Paris inteiro repetia. Balzac tirou na pinta, mulher só depois dos 30. Thank you.